Aleluia! A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria podermos estar novamente com vocês diante da palavra do Senhor, para nela meditarmos, para dela tirarmos conselhos e direções para as nossas vidas. No capítulo anterior, no capítulo 42, nós encerramos dizendo, que o Senhor encerra esse capítulo, capítulo 42, falando da tríplice punição ou da tríplice justiça dele para com aqueles que estavam sendo infiéis e não estavam ouvindo a sua voz, não tinham ouvido, na verdade, ao longo dos anos, através dos profetas que ele enviou, e agora, naquele momento, com Jeremias, particularmente, um remanescente que estava, que tinha ficado, que tinha sido deixado por Nebuzaradã, o chefe da guarda, de Nabucodonosor, que eram os pobres da terra e algumas mulheres nobres, mas poucas pessoas, mas mais os miseráveis mesmo. E esses tinham ficado para poder cultivar, e ele tinha dado até para eles, eu me falei sobre isso, ele tinha dito: olha, vocês têm aí diante de vocês a terra, e ela está cheia, está na hora da colheita, fazei a colheita e fartai-vos vossos celeiros. E eles iam fazer isso, só que a espada veio contra o líder que Nabucodonosor tinha deixado, e o povo, então, não ficou sem saber o que fazer, procurou Jeremias, e Jeremias deu a palavra para eles, e eles não, na verdade, não queriam ouvir aquela palavra. E aí o Senhor encerra o capítulo dizendo: portanto, sabeis certamente que vós morrereis pela espada, pela fome e pela peste. Este é o tríplice juízo de Deus sobre Jerusalém e Judá nos dias de Jeremias. Foi um tríplice juízo que ele estabeleceu sobre a nação rebelde, a nação que se rebelou contra ele, a nação que não quis ouvi-lo, que voltou-se para os ídolos, se contaminou completamente com toda a sorte de idolatria e desprezando o amor do Senhor. E hoje nós vamos ver o capítulo 43, que vai continuar falando sobre a mesma coisa. Porque ontem nós vimos, no capítulo anterior, eles pediram para Jeremias consultar o Senhor sobre qual a vontade do Senhor para a vida deles. E eles iam fazer tudo conforme o Senhor tinha dito. Mas, na verdade, como eu disse anteriormente, eles já tinham no coração um desígnio que iriam fazer. O que que eles iriam fazer? Para onde eles queriam ir? Eles não tavam, eles estavam pedindo orientação do Senhor para ver se o Senhor confirmava o desejo do coração deles, e não para ouvir a instrução do Senhor, para então o coração deles tomarem a decisão segundo a orientação do Senhor. Então, aqui o capítulo 43, que vamos ver hoje, ele vai nos dizer que começa dizendo assim: e aconteceu que quando Jeremias terminou de falar a todo o povo sobre todas as palavras do Senhor seu Deus, pelas quais o Senhor seu Deus tinha enviado exatamente todas essas palavras, então falaram Azarias, o filho de Azoías, e Joanã, o filho de Iscariá, e todos os homens orgulhosos, dizendo a Jeremias: tu falas falsamente. O Senhor nosso Deus não te enviou para dizer: não adentreis o Egito para lá peregrinardes. Então eles pediram a palavra, a orientação do Senhor, mas na verdade eles já tinham no seu coração a decisão tomada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós fazemos alguma coisa Quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos a face do Senhor, nós devemos buscar a face do Senhor com o nosso coração limpo, com o nosso coração aberto, pronto para ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor, a orientação que o Senhor vai trazer, qual é a direção que Deus tem para as nossas vidas, porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então a gente faz planos, não tem nenhum problema em fazer planos. Fazer planos, o homem pode fazer planos, mas temos que saber. Nós fazemos planos e devemos fazer. Isso é do homem, isso é natural. Isso é natural do ser humano. Fazer planos, ter sonhos. Ter sonhos. Lá em Joel, quando a palavra de Deus fala que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne e os servos iriam profetizar. Os velhos iriam sonhar e os jovens iriam ter visões. Ou seja, há uma inversão, porque novamente quem sonha muito é jovem. Velho tem mais visão, né? Por causa dos anos de vida, de experiência de vida, eles têm mais coerência para tomar decisão, são mais precavidos, eles têm mais visão do mundo. Agora, o jovem não, o jovem sonha, mas o texto de Joel, ele fala que nos últimos dias, quando o Senhor derramar o seu espírito sobre toda a carne, os jovens terão visão. Então, a gente ter visão, a gente ter, fazer planos, é ótimo, mas nós temos que saber que quem vai dar a direção é o Senhor, através do seu Espírito. Porque o Espírito do Senhor é que nos faz ter a visão correta do que devemos fazer, para onde devemos ir, para onde devemos não ir, o que devemos fazer e o que devemos não fazer. Naquele momento, com Jeremias, o Senhor tinha dito: não vão ao Egito. Não é para vocês irem peregrinarem no Egito. Porque se vocês forem para o Egito, vocês que estão correndo têm medo da espada, têm medo da fome, têm medo da peste, vocês encontrarão essa tríplice justiça minha lá no Egito. Esse triplo juízo virá sobre vocês lá. Agora, se vocês permanecerem na terra, como eu estou dizendo, então eu vos abençoarei, eu vos protegerei. Mas aí, o que que acontece? Não houve a voz do Senhor. E por que que não houve a voz do Senhor? O texto diz: os homens orgulhosos, o orgulho não permitiu que eles ouvissem a voz do Senhor. O orgulho é algo tão danoso, é algo que entra no coração do homem e causa um dano terrível. Porque os orgulhosos, a Bíblia diz que os orgulhosos Deus abate, mas os humildes ele exalta. Aqueles foram orgulhosos. Eles foram orgulhosos e não ouviram, e não ouviram a voz do Senhor. Tá bom, não querem ouvir, então não ouvem. E além de não ouvir a voz do Senhor, eles eram tão orgulhosos, porque para não assumir que eram eles que não estavam ouvindo a voz do Senhor, que não queriam ouvir a voz do Senhor, eles vão dizer: olha, você está dizendo isso, Jeremias, não é porque Deus te disse, é porque Baruque está te instigando a dizer isso contra nós. Baruque era um escriba era uma espécie de escriba de Jeremias. E andava sempre com Jeremias, era o companheiro de jugo de Jeremias, que estava nas horas das maiores provações, ele estava junto com Jeremias. Em todo o ministério de Jeremias, nós vamos ver Baruque junto com ele. Ele aí só, não somos nós que não queremos ouvir a voz do Senhor. É porque você está falando mentira para nós, porque Baruque está dizendo isso para você, não foi Deus, é Baruque que está falando. Ou seja, joga a responsabilidade sobre outra pessoa. O orgulho não permite nem que assuma a responsabilidade. Ele lança a responsabilidade da sua decisão errônea sobre outra pessoa. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, quando você buscar ao Senhor, quando você pedir ao Senhor uma orientação, quando você for à palavra de Deus, fala: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Então, vá à palavra do Senhor com o coração aberto, com a mente aberta, e leia a palavra do Senhor e deixe o Espírito Santo de Deus revelar a palavra a você. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos faz entender as palavras escritas no livro da lei do Senhor. Sem o Espírito Santo, a Bíblia não passa de um livro como qualquer outro. Sem a ação do Espírito Santo trazendo entendimento, é um livro como qualquer outro. É um livro de história, é um livro de contos, é um livro de poesia. Mas não palavra de Deus. Agora, como é o Espírito Santo foi enviado por Jesus? Lembra que Jesus disse: olha, quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vos fará entender todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho dito. Então, quem nos faz entender, quem nos faz compreender a palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, quando você for ler a Bíblia, antes de ler a Bíblia, antes de abrir a Bíblia para ler e para buscar uma direção para qualquer coisa que você tenha que fazer, ore ao Senhor e pede: Senhor, envie o teu Espírito Santo sobre mim, que o teu Espírito Santo agora possa fazer as palavras da tua palavra, que a tua palavra, que é a Bíblia, Senhor, que a Bíblia, que as letras aqui descritas, elas possam saltar aos meus olhos, de maneira que eu compreenda, para que eu possa acolher e possa fazer somente aquilo que agrada ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para nossa vida, queridos. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor. Mas às vezes o orgulho não permite que nós alcancemos o melhor, como aqui o povo fez. Todos os homens orgulhosos disseram que Jeremias estava falando mentira. Estava falando aquilo que Baruque estava mandando e não que Deus estava mandando. E aí o que é que eles fazem? Eles pegam, obrigam todos os judeus que haviam voltado de terras distantes para ajudar, quando ficaram sabendo que Nabucodonosor tinha ido embora e que não retornaria, eles voltam para a terra. Na verdade, o Senhor os traz de volta para a terra de Judá. Ele obriga esses homens e aqueles que tinham ficado na terra, e Jeremias e Abaruque também, obrigam o profeta. Obriga o povo, obriga o profeta e obriga o escriba do profeta a ir com eles para o Egito. O profeta foi obrigado, o profeta Jeremias foi obrigado a desobedecer o Senhor. Porque senão ele seria morto. Se ele não obedecesse aqueles homens o matariam, como Ismael tinha matado Gedalias. Então, queridos, nós precisamos entender. Olha só, quando o mal, quando o orgulho toma conta dos corações humanos, Quando o orgulho toma conta, as pessoas fazem as coisas mais abomináveis. Imagina, ó, tudo bem, você quer desobedecer a Deus e quer ir para o Egito? Então vá você. Mas eles não, eles não fizeram isso. Então os homens orgulhosos, que fossem eles para o Egito, dissessem, ó, nós fiquem vocês aí porque nós vamos para o Egito. Essa era a coisa mais coerente a fazer. Mas o orgulho foi tanto que não. Nós vamos e todos vocês vão também. Eles eram capitães, eles eram da guarda de Israel, eles estavam armados, eles obrigaram todos a ir, inclusive Jeremias. Ok, então Jeremias foi obrigado a ir com eles e foram para o Egito, e adentraram o Egito. Eles adentraram pelas portas do Egito. Homens, mulheres e crianças e as filhas do rei, e cada pessoa que Nebuzaradão, o capitão da guarda, tinha deixado com Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, e Jeremias, o profeta Baruco, e o filho de Jereias. Assim eles adentraram a terra do Egito, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, e chegaram eles a Tafanes. Então, como eles não obedeceram, foram e obrigaram todo o povo, e obrigou todo o povo a ir também. Quando a pessoa está desnorteada, quando a pessoa, o orgulhoso, aquele que não abaixa a cabeça, que não se dobra à vontade do Senhor, ao senhorio do Senhor, ele não traz mal só para a sua vida. Ele traz mal para todos que estão à sua volta e até para quem não está à sua volta. Nós vamos ver isso em seguida. Aqui nós estamos vendo eles trouxeram mal sobre eles, porque a palavra do Senhor, ó, se forem, vão encontrar a espada, a fome e a peste. Eles não satisfeitos em que isso acontecesse só com eles. Tá bom, se vai acontecer conosco, então que aconteça com todo mundo. Inclusive com você, profeta, que está fazendo, falando, o que o Senhor não te mandou fazer. Era isso que eles estavam dizendo. E eles foram para o Egito. E adentraram o Egito. E Jeremias com eles. Coitado de Jeremias. Só andava em prisão. O ministério inteiro, mais de 20 anos profetizando em Jerusalém e em Judá. Prisão, açoite, maus tratos, fome. Toda sorte de maus tratos ele passou. Tentaram a morte dele de várias formas e em vários momentos. E aqui estão levando ele para morrer. Porque a palavra do Senhor, que ele mesmo, Jeremias, tinha dito, é que todos que fossem para o Egito iriam morrer. Então eles estavam indo para o Egito tendo a palavra, porque não se submeteram à palavra. Não, eles não se submeteram. Mas com certeza essa palavra estava no ouvido deles. Estava lá no ouvido. Oh, pode ser que aconteça, pode ser que o profeta tenha razão. Em algum momento, talvez na caminhada, eles falam, pô, se realmente o profeta tiver falado a verdade, eles devem ter pensado isso. Provavelmente podem ter pensado isso. E pensando isso, bem, se nós vamos morrer, que morra o profeta também. E chegando no Egito. O Senhor, como diz a sua palavra, que ele nada faz sem antes avisar os seus servos, os profetas, ele fala, quando eles entram no Egito, ele fala a Jeremias. E o que que ele fala a Jeremias? Pede para Jeremias fazer uma coisa que aparentemente era algo assim, que é isso, né? Ele diz assim no versículo 8: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Tafnis, dizendo: Toma grandes pedras em tua mão e esconde-as no barro, no forno de tijolos que está à entrada da casa de Faraó, em Tafnis, à vista dos homens de Judá. O Senhor também não faz nada escondido, não. Deus não faz nada escondido. Porque Jesus mesmo disse: olha, nós temos que caminhar enquanto é dia. Porque à noite não dá para caminhar, porque à noite a gente tropeça. E tudo que é feito às escondidas, tudo que é feito à noite, a luz vai trazer à tona. Então, quando o Senhor dá a palavra a Jeremias, esse Jeremias, ó, pega as pedras, esconde essas grandes pedras, pega grandes pedras, e pega essas pedras e coloque-as dentro do forno que está à entrada do palácio de Faraó. Mas faz isso na frente de todos os homens, ou seja, faz isso na frente de todo o povo, para que todos vejam. E fala esta palavra para eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e colocarei o seu trono sobre estas pedras que eu escondi, e ele irá estender seu pavilhão real sobre elas, ou seja, seu tapete vermelho será estendido sobre essas pedras. Olha, queridos, além do mal que eles trouxeram sobre as suas próprias vidas, eles ainda trouxeram o mal para toda uma nação que não tinha nada a ver com isso naquele momento. Porque Nabucodonosor não foi lá destruir o Egito. Ele lutou com o exército no deserto. E o deserto e o exército egípcio voltou para o Egito. Ou seja, não vamos comprar briga com a Babilônia. Nós não temos como comprar briga com ela. Eles estavam indo em direção a Jerusalém para ajudar Jerusalém a pedido de Joaquim, o rei Joaquim. Mas quando eles veem o exército babilônico, eles dão meia volta e voltam para o Egito. Mas eu vou comprar briga do rei Joaquim? Não, não vou fazer isso, não vou comprar Como briga. estava dizendo, caiu aqui a nossa transmissão, o exército do Egito estava indo para Jerusalém para ajudar, a pedido do rei, para ajudar, para fazer força junto com eles contra o exército da Babilônia. Mas, na verdade, enquanto eles estavam indo em direção a Jerusalém, o exército babilônico ficou sabendo e foi ao encontro deles no meio do deserto. E quando eles viram o exército da Babilônica, sabe o que que eles fizeram? Deram meia volta e voltaram para o Egito. Mas não vamos comprar briga com a Babilônia. Não temos como fazer isso. Então eles ficaram livres naquele momento e Nabucodonosor não tinha a intenção de invadir o Egito. Não tava, o Egito não estava nos planos dele. Já tinha botado o exército dele para correr, já tinha dado o recado: ó, se você vier contra mim, vocês serão feitos cativos também. Então não se levante, não se levantem, porque eu não estou de brincadeira. Mas como eles voltaram para a terra, tudo bem. Nabucodonosor voltou para o sítio que estava fazendo em Jerusalém. Então você percebe, quando a pessoa desobedece a palavra do Senhor, a orientação do Senhor, quando ele é orgulhoso, quando deixa o orgulho tomar conta do seu coração, ele se prejudica, ele prejudica aqueles que estão próximos a ele, e ele prejudica pessoas que estão também distantes dele. Porque naquele momento, que eles desobedeceram, eles estavam se prejudicando e prejudicando o povo que estava em Judá. Mas no momento em que eles adentram ao Egito, eles trazem maldição para o Egito também. Porque a palavra do Senhor vem para o profeta: ó, pega as grandes pedras, coloca dentro do forno. Aparentemente, com certeza, o povo: o que que esse profeta está fazendo? colocando essas pedras, grandes pedras dentro desse forno. Talvez tenha alguns dentro, ele deve estar ficando louco. Mas aí a palavra do Senhor vem, ó. Como essas pedras foram colocadas dentro do forno. Assim virá Nabucodonosor, o meu servo, e colocará o seu trono sobre essas terras, sobre essas pedras, e estenderá o seu estandarte, ou o seu pavilhão, ou a sua bandeira, ou o seu tapete real sobre elas, e vai adentrar, e vai dominar tudo. E é isso que Nabucodonosor faz. Então, o povo que Deus tinha dado a palavra para permanecer na terra e ficarem em paz, viverem em paz, terem uma vida agradável, uma vida farta, porque havia muito mantimento, a maioria do povo tinha sido levado cativo. Então, o mantimento que era para todo o povo, agora tinha ficado todo o mantimento para uma parte diminuta. Ou seja, eles teriam para eles e teriam ainda para vender para outras pessoas. Mas como desobedeceram ao Senhor? Na verdade, nem todos. Então, há muitos, muitos, como os cativos que tinham vindo de outros lugares para Judá, eles, como Jeremias, eles foram obrigados. Os pobres da terra foram obrigados a ir para o Egito por causa dos homens orgulhosos do exército. Os homens que se achavam muito empoderados. As pessoas, quando se empoderam demais, elas se acham inabaláveis. Elas pensam que podem fazer e desfazer o que quiser na hora que quiser. Hoje, nos nossos dias, é falado muito do empoderamento feminino. Joia! É verdade que as mulheres foram oprimidas? É verdade. Que o machismo oprimiu durante milênios? É verdade. Agora, esse empoderamento feminino é para quê? É para se igualar aos homens? Para fazer com os homens o mesmo que eles fizeram conosco? Não é, pode ser. Isso não é vontade do Senhor, isso não é agradável ao Senhor. Então nós devemos lutar, sim. O empoderamento no sentido de ganhar liberdade para escolhermos a profissão que queremos seguir, para tomarmos as decisões, para não sermos pau mandado, essa é a verdade. Agora, assumir, agora com empoderamento, eu assumo o lugar que o masculino teve até então. E eu faço o mesmo. Fazer o mesmo? Não, isso não está certo. Nós devemos fazer diferente. Mostrar como é uma sociedade igualitária, de respeito, homem respeitando mulher, mulher respeitando homem, homem sendo remunerado dignamente e mulher sendo remunerada dignamente. É isso que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, esses homens aqui se acharam empoderados demais. Fomos nós que sobramos do exército. Os outros morreram, muitos foram levados cativos, mas nós ficamos aqui. Então, quem toma a decisão somos nós. Ótimo. Tomaram a decisão, geraram juízo para os que estavam perto, e levar o juízo para quem estava longe, que era a nação egípcia. Porque Nabucodonosor, como disse Jeremias, a palavra do Senhor, assim se fez. Ele entrou no Egito, conquistou o Egito. Até os deuses do Egito ele levou para a Babilônia. Nem os deuses ele deixou. Acabou com tudo. Matou. Muitos foram mortos pela espada, outros foram mortos pela fome e outros foram mortos pela peste, como o Senhor havia dito que seria feito. Os homens e mulheres de Judá, todos, o capítulo anterior diz, todos vocês morrerão, ou pela espada, ou pela fome, ou pela peste. Ou seja, os egípcios, muitos foram levados cativos, mas o povo de Judá que tinha ido para o Egito, para fugir da guerra. Quando, na verdade, quem é o Senhor da guerra? É o Senhor Jeová. Ele é Yahvé, o Senhor da guerra. Ele que é soberano. É ele que manda todas as coisas. É ele que forma as nuvens dos céus e manda a chuva sobre nós. É ele que faz o sol nascer sobre justos e injustos a cada manhã. Ele é soberano sobre todas as terras. Ele é soberano sobre todos os homens, sobre todos os reinos, sobre todas as nações. E ele chama todos esses reis, todos esses governantes, todas as nações de meu servo. Assim como Satanás não passa de um serviçal na cozinha de Deus, como nos diz Spurgeon, os reis da terra, os governantes dessa terra, aqueles que têm poder nesta terra e pensam estar acima do bem e do mal, abra o olho, porque Deus pode chamar a qualquer momento um servo dele, uma nação que seja maior do que todos. Naquele momento ele chamou um reino que era maior do que os outros, que era o reino da Babilônia. E veio e comeu todo mundo, pegou todo mundo. Como se arma uma ratoeira para ratos. Nabucodonosor armou a sua ratoeira e pegou todo mundo, a mando do Senhor. Por que Deus mandou fazer isso? Para ver se o povo entendia qual era a sua vontade para as suas vidas, para ver se eles paravam de cometer abominação, para ver se eles paravam de servir a dois senhores, para ver se paravam de adorar a Deus e adorar a ídolos. Meu irmão e minha irmã, o decálogo, os 10 mandamentos. Está lá o primeiro. Shemá Israel. Ouve Israel. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não adorarás a outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem de cima do céu, nem embaixo da terra. Ou seja, nenhum tipo de escultura, nem daqueles que estão no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, nem nos mares. Pode ser feita escultura e dobrar-se diante dela e adorar, porque só diante de Deus nós podemos e devemos curvar. Só diante do Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor. E nós vemos servos e servas de Deus apresentando-se diante de reis e não se curvando. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Lá na Babilônia, foram feitos cativos, mas permaneceram fiéis ao Senhor. Aí Nabucodonosor é instruído lá pelo seu sacerdote, mandou fazer uma grande estátua dele mesmo, em ouro, tal, e aí chamou todo mundo, e todo mundo, na hora que os instrumentos tocassem, parassem de tocar, todos tinham que se curvar diante da estátua. Quem não se curvasse morreria. Tocou, tocou, tocou, todos se curvaram. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram de pé. Mas Nabucodonosor gostava deles, porque eles trabalhavam dentro do palácio. Eram pessoas de confiança do governador, do rei. Aí eles falam assim, olha o que, que esses homens estão fazendo de pé. Aí ele fala, ó, vou mandar tocar de novo a música. Se vocês não abaixarem, se vocês não se curvarem, então vocês serão lançados. Ele deu uma segunda chance para eles. Na tentativa assim, olha, eu quero salvar a vida de vocês, eu não quero matar vocês. Era isso que ele estava dizendo. Tocou de novo e eles permaneceram de pé. Palavra de um soberano não pode voltar atrás. Mandou que amarrassem-os e acender. Aí a ira dele também se acendeu. Ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais e que amarrassem os três e jogassem da fogueira. E aí os homens, os guardas que jogaram-nos dentro da fogueira morreram. Mas eles não. Eles foram jogados dentro da fogueira. E aí, para espanto de Nabucodonosor, ele olha, acho que deve ter piscado o olho assim, olhar de novo, piscou de novo, olhou. Como pode ser isso? Não lançamos três dentro da fogueira? Como que eu vejo quatro dentro da fogueira e o quarto tem aspecto do filho do homem? Aleluia, glória a Deus! Os três permaneceram fiéis, não se dobraram, não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Foram lançados na fogueira. Mas saíram da fogueira sem nem cheiro de fumaça nas suas roupas, diz-nos a palavra do Senhor. Então, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, vale a pena, meus irmãos. Não sejam orgulhosos. Não tomem decisões por seus próprios corações. Mas tomem decisões ouvindo a palavra de Deus, orando, pedindo ao Espírito Santo, que o Espírito Santo fale ao seu coração qual é a direção que você deve tomar. Às vezes somos levados cativos. Estamos falando de três que foram jogados na fogueira. Foram levados cativos, mas permaneceram, no cativeiro, permaneceram fiéis. Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel era o governador de todas as províncias da Babilônia. E foi jogado na cova dos leões, por causa de armação contra ele. Aí o que, que o Senhor uma fez? Mandou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. E a noite inteira, Daniel ali na cova dos leões, com leões famintos, mas os leões com a boca fechada. Não conseguiam abrir a boca para comer Daniel, porque o anjo do Senhor mantinha a boca deles fechada. E pela manhã, aí já era Ciro, vai lá e vai, chama Daniel, Daniel. Assim, aquela coisa, chamar para, sabendo que não vai ouvir. Aí Daniel responde, estou aqui, meu rei. O Senhor enviou seu anjo E ele fechou a boca dos leões. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que Deus faz. Deus está, tinha dito para aqueles que tinham ficado remanescente, que tinha ficado em Judá: fique rico, eu vou fechar a boca do leão. Eu não vou permitir que ele venha contra vocês. Mas o orgulho não os não deixou com que os homens que assumiram a liderança após a morte de Gedalias, o orgulho tomasse conta deles e levassem todos cativos, juntamente com eles, para o Egito, e todos sofressem os danos que Deus tinha dito que traria sobre ele. Exceto quem? Quem era fiel ao Senhor. Quem sempre foi fiel ao Senhor. Desde o ventre da sua mãe. Porque antes que ele nascesse, o Senhor já o tinha chamado e já tinha constituído profeta para as nações. Jeremias e Baruque. Esses não morreram. Esses continuaram vivos para continuar profetizando, continuar declarando a palavra do Senhor. Queridos, quem é fiel a Deus não precisa temer nada, porque Deus toma conta. Deus toma conta dos seus fiéis. Os patriarcas receberam uma promessa do Senhor. Lembra? Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, queridos, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça a palavra do Senhor. Joga fora o orgulho. Curve-se diante do Senhor. Submeta-se à vontade do Senhor. E para de tomar decisões baseadas no seu próprio entendimento, na sua própria compreensão natural das coisas. Nós não somos naturais. Nós somos pessoas, nós somos seres sobrenaturais. E devemos tomar decisões sobrenaturais, firmados na palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e nos conduz a toda a verdade. E mais. Além de ser a verdade, nos conduzir à verdade, ela nos lava, nos purifica e nos santifica. Porque a palavra diz: vós sois santificados pela palavra que eu vos tenho enviado. Jesus disse aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Então a palavra de Deus, ela limpa, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus nos dá entendimento, a palavra de Deus nos dá direção para tudo que nós temos que fazer na nossa vida. Ouça a palavra de Deus. Se entregue. Se submeta. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Porque senão você estará mal a você, as pessoas que estão próximas a você e as pessoas, até pessoas que são distantes de você, como aqui, nação que estava distante, sofreu por causa do pecado de um pequeno grupo orgulhoso. Não traga isso sobre você e sobre os outros, mas traga bênção sobre si e sobre quem está ao seu lado. Que Deus te abençoe.